Salvador, 35414, estabilizado, localizador. 35414, bom dia, tem um campo à vista? Firmo. Ok, pista no zero, pouso autorizado, 150 graus, 629, atinto 1015. 35414. Para o táxi Object 5811, cono 32, 4 horas, alterna com fins. Da web, tem táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera, quando pronto, chama a torre 1086, altímetro 1015, 1015, bom voo. Com o ajuste 1015, autorizado Juliette Alfa, quando pronto, no ponto de espera 1086, obrigado, bom trabalho a todos. Alternando conquista. 5:30, conquista, táxi autorizando até a cabeceira 17, pode tirar de ponta, vai ter 9660. Eu posso estar na papá, ou na via de acesso. Não, estou autorizando até a cabeceira. Já está no caso da cabeceira. Até a cabeceira. Então. Externo Machado, travado, trip 5414. 5414 da trip, pouso autorizado, 140-612. 4-4. 2000, ajuste no 0-5. Peso no 0-5, ajuste, gol no 982. Juliette Bravo Delta, controle Salvador. Escuta, senhor, prossiga. Aproxima-se do setor de coral, vai livrar nossa área de responsabilidade. Chame agora a Ilhéus, a frequência 1201, boa viagem. 1201, grave, até a volta. Até. Control Oscar Yankee, Sierra India Romeo, we have heading 185 for 10 miles to avoid. You are clear to avoid the bad weather. Certo, Oscar India Romeo. Salvador, bom dia, ambiente 5811, próximo ponto de espera da 10, visual com tráfego na curta final. Bom dia, 5811, aliás, e manter a pistão no 0. Ali mantém na 10, ambiente 5811. Oscar Yankee Sierra India Romeo, climb initially until level 340 and the contact the center, frequency 133.25, over. Climbing 340, 133.25, Oscar India Romeo, obrigado. 21 decimal 9. 219 Oliveira. Controle, gol no 982. Siga. Autorizaria pro ETAP para esta formação? Livre. Autorizado ETAP, gol no 982. Exalta aquilo para o pátio 3, quando lá tem sinalizador. O trip 5414. Alfa Kilo para o pátio 3, trip 5414, código visual consolidador Ivo Amara. Doroxaner 6311 no 01 para pushback. 01 está livre, 6311 é por táxi. Caramba. Vai até 9660, decorado ao 55, controle 1 no lado desse momento, meu velho. Obrigado, senhor. Bom dia. 486, ou 9660. Vai até 9660. Vai ter 9660, controle, contato radar, suba para o nível 100, sem restrições. Sem restrições para 1200. No 982 solicita proa de proa 025 até passar Itaco e a partir dali a proa do Duna, é possível? É possível sim, vamos desviar então da formação Itaco. Graças. Aliás, pronto na 10, 758 no 1. Team Web. Sem problema, 589. 5891, vento de 154, decolagem autorizada. Autorizado iniciando, é 5891. É. 5811 da Webjet Linhas Aéreas, declarado 5898, boa viagem. 98, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Salvador, bom dia, Objet 5811, decolada na sua escuta, quando possível, direto Leda. Oi? Web 811, este é o controle Salvador, está em contato radar, autorizado, câmbio. Autorizado, então, entendeu como autorizado Leda, direto, lugar presente, Objet 5811. Positivo, controle Salvador, autorizou a sua solicitação. Muito grato, 5811. Seu Chanel 6311 com 115 a bordo, autonomia 4 horas, alterna galeão. Trumbiu já tem condição de aproa Duna, Gol 9982. Positivo, autorizado. Autorizado Duna, Gol 9982. E a Índia no ponto de espera 286, 1015 no altímetro, bom voo. 1015 e a Índia, ponto de espera 286, obrigado. Abaeté 96660, eu preciso do seu estimado para pouso em Guarambi. Pode ser, senhor. Estimando em Guarambi para 1320. 1320, ciente, vamos voar direto em Guarambi. Positivo, direto em Guarambi, obrigado, senhor. Gol 1982, está sobrevoando parte da ilha de Taparica, altitude 6.300, reautorizo para 2.000 pés. Reautorizado 2.000, gol 1982. Torre Oxanair 6319, tá pronto. 6319, bom dia novamente. Aliás, decolar pista 10 autorizado, 140, 612, 1015 no altímetro. Ali decola, obrigado, 6319. O 982, está autorizado a aproximação em ILS. Autorizado em ILS, X-ray, gol na 982. Web 811, chame Recife, 13325, câmbio. 3325, obrigado, bom trabalho. Boa. Autoriza curva imediata direita para o 6319 para evitar formações? Conforme autorizado, pode transferir 198 da presente com controle, decolou 05, tem uma boa viagem, roxa. Obrigado. Like aqui é Covitor 20 milhas, este é o controle Salvador, meu cordial. Prossiga visual, ajuste 1015, quantas pessoas a bordo? 02 a bordo. Positivo, duas pessoas a bordo, Mike é Covitor. Controle ao Chanel 6311, bom dia, autorizado pela torre, curva direita, para evitar formação de vento. Luciano 311, controle, contato radar, meu cordial. 982, passa a duna no curso do localizador, cheque o trem, chame a torre, 1186, gol 1982. 1186, um bom dia, gol 1982. Boa. Salvador, bom dia, gol 1982. 1982, tráfego ainda Nova Estado, até o Cabo à Vista? Negativo, está uma milha do externo ainda em trânsito. Então, aqui é só uma formaçãozinha, sobre o campo aqui tá tranquilo, vai cruzar em alguns instantes. Reporte visual checado, 982, 1015 no altímetro, o vento é de 140, com 4. 1015, reportará visual gol 1982. Avistou a 1300, está com trem baixo travado, gol 1982. Ativo, pouso autorizado, a pista 10, vento 150 com 4, 1015 no ativo. 115, livre pouso, pista 0, gol 1982. 982, no solo aos 10, direita libera 129. Direita libera 219, bono 982. Solo Salvador, voo 1982. 19, corrigindo, gol 1982, táxi via Alfa Juliette 04, portão. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 04, gol 1982. Via frequência 1260, boa viagem. Obrigado, senhor, bom dia, Recife 260. Dá mais um para copiar a força ali. Afirmativo, total 9911. Pronto, cópia. Positivo, prossigo. 9911 da Total, Salvador Fortaleza, autorizado nível 310, decolagem da 10, primeira curva esquerda. Perfil de saída Momo, transição Froti. Após Froti, intercepta Zulu 19, Paulo Afonso, após direto a Bucu. Alfa Bravo de uniforme, Charlie de uniforme. 5551 no transponder, o controle 1098, o total 9911. Aqui 310 Fortaleza, decolando a pista 10 com a primeira curva à esquerda, no Momo Froti. O transponder 551 contra 198 ao controle de saída. E após Paulo Afonso, Bocu, é isso, né? É, corrigindo, 5551 no transponder, 5551. E é o Zulu 9, Paulo Afonso, Abucu, Alfa Bravo Uniforme, Charlie Uniforme. A posição 5551, uniforme Zulu 9, Paulo Afonso, Abucu. Afirmativo, a saída copiada foi a Momo Transição Froti, eu não compreendi na hora que voltejou. Positivo, é a Momo Froti, sim, copiado. Gente, pátio 3, é posto quando totalmente pronto. O total 9911. Afirmativo, se chama ali, 9911. Centro Recife, eu chego. No pátio carro 3, pronto para o puxa-acionamento, é o total 9911. Afirmativo, total 9911, totalmente autorizado, reporte quando totalmente pronto para o táxi, total 9911. Reportarei quando pronto para o táxi, foi liberado o nosso pushback 9911. Solo Salvador, Eldan 3602, informação Mike, para Porto Seguro, solicitando nível 280. Gente, o 280, TAN 3602, aguarda coordenação, ok? Tem um pré-aprovado 300. Aguarda coordenação ou aceita? Aceita então, meu 320. TAN 3620, Salvador Porto Seguro, autorizado nível 300, 300. Decolagem 10, primeira curva à direita, perfil da saída da EL, Leida. Após Leida, direto Porto Seguro. 5563 no transponder, 1198 é o controle, TAN 3602. A 3602, repita a frequência e transponder. Afirmativo, controle em 1198 e o transponder 5563. Ok, o TAN 3602, autorizado então nível 300, na pista 10, curva direita, saída da EL Leda. Direto, Porto Seguro, frequência 119.8.5563. Correto, cotejamento, portão 07, reposte quando pronto para acionamento e push, TAN 3602. Reportarei quando pronto, 3602. Salvador, Gono 397, bom dia. Gono 397, Congonhas. Afirmo, coordenação Congonhas 380, se possível, 190. Só se for agora, copia? Copia. Uno 397, Salvador Congonhas, autorizado nível 380, decolagem da 10, primeira curva direita. Prefiro a saída da El Leda após Leda direto posição Bridge, Bravo Romeo, India Delta Echo, onde intercepta a rota Upper Zulu no meia. 5562 no transponder, 198 é o controle. O gol no 397. Autorizado 380 para Congonhas, decola da 10, curva direita, no perfil da Dael Leda, após Leda direto Bridge, Upper Zulu 16. 5562 transponder, 198 após o gol 1397. Correto, repouso quando pronto para acionamento, puxo 1397. Ciente no 397. Torre, Mike, aproveito para informação, grande quantidade de urubus na final da 17. Gente, a coveta. Controle Salvador, muito bom dia. É o Papa Romeo, Alfa de Palma Romeo, formação Mike. Papa Romeo, Alfa, Uniforme Romeu, este é o controle Salvador. Via chegada a mar e desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Via chegada a mar e descendo para 2 mil pés, ajuste 1 no 0 no 5, Papa Romeu, Alfa Uniforme Romeu. Velocidade, alguma restrição? Deixa seu critério. Romeu. Eu vai correr, estou no solo, 17, direita, parte 4, frequência livre. Parte 4, frequência livre. Solo Salvador, é o trip 5486, está ciente da novembra? Trip 5486, seria Lençóis? Afirmo, caso não tenha ainda nossa autorização, aguardamos na escuta e poderia antecipar a nossa saída? Segundinhos eu pago a porta, ok? 13 segundos, pode marcar aí no relógio. Eu tô batendo a escuta.